preciso encontrar. Sei que ainda existe aqui um lugar pra se viver, sem ter que chorar, sem ter que sofrer. O caminho é frio, e este vai e vem. Quantos sonhos você viu? Quem construiu? Não incluiu ninguém. Eu só tenho uma chance. Fazer o meu melhor. Eu só tenho uma chance. Uma chance. E só existe um lugar bom, e é seu coração. Cuide bem dele, irmãs. Cuide bem dele, irmãos. Não se corrompa, se iluda, preserve seu amor maior, e no final a vitória é sua. Nada pode te deter, nada é maior do que você. Tudo que você construiu tá aqui, e só você pode se destruir. Só você, só você. Eu só tenho uma chance. Uma chance.